Então, responsabilidade universal, ele vem dentro da perspectiva de que todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. É preciso entender isso. Isso é o coração do método todo. Isso é que vai gerar a chama que nos mantém andando no caminho. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas não entende isso. Isso é uma coisa tão simples, mas as pessoas não entendem. Não só as pessoas não entendem, como o lar onde elas vivem também não entende. Não só o lar, como o edifício não entende. Nem o bairro, nem a cidade, nem o município, nem o estado, nem a nação, nem a ONU. Organizações das Nações Unidas também não entendem. As universidades não entendem. As escolas não entendem. Isso é muito simples, mas de modo geral todos ferem o princípio básico de que nós aspiramos à felicidade e aspiramos a nos livrar do sofrimento. Todo mundo tem uma falha nisso. Uma coisa muito óbvia é, vamos supor, a pessoa fez a consulta no Pedro Devay. O Devay fez uma série de recomendações, a gente concordou inteiramente, pagou, né? Tem a receita, uma folha lá, uma porção de recomendação, a gente já sai mais feliz, mais curado, né? Aí depois é difícil implementar. Então a gente acha que aquilo não tem assim, e será que, por exemplo, eu só tomei um copo d'água, eu tinha que tomar três, vocês já estão vendo que eu já estou falhando ali. Então nós temos uma dificuldade. Essa dificuldade, se vocês olharem com um sentido mais profundo, tem um movimento kármico dentro de nós que dá sentido às nossas ações e não passa por uma avaliação de se aquilo é interessante ou não para nós. Se aquilo vai conduzir a algum nível de felicidade ou alguma coisa favorável ou não. A gente simplificou a felicidade pela sensação de obediência ao impulso kármico que nos vem de dentro. Então, no sentido do samsara, o samsara se estabelece porque nós simplificamos a coisa toda, é assim. Se eu tenho um impulso kármico, energético, numa certa direção, é isso que eu vou fazer e pronto. A felicidade é poder seguir o impulso. Na nossa vida, dentro da roda da vida, dos 12 elos de originação interdependente, a gente estuda, a gente termina entendendo que nós estamos nos movimentando através de uma obediência, como se a gente tivesse feito um voto muito tempo atrás, ou além do tempo, a gente tivesse feito um voto de obediência ao impulso de energia que nos brota dentro. Essa é a explicação de nós mesmos. É isso. A gente obedece essa coisa. Se a coisa vai para uma direção, te segue. Se vai para outra direção, te segue. Então, difícil nós dirigirmos a nós mesmos. Então, no sentido budista, a gente diz, nós precisamos entender que o nosso movimento não deveria ferir o princípio de que ele resulte em felicidade, não em sofrimento. Então, a gente tenta introduzir o caminho espiritual através disso. Porém, nós temos um obstáculo imediato. Esse obstáculo imediato é assim. Parece que a nossa sensação de felicidade está ligada à obediência ao impulso de energia que nos brota dentro. Então, a gente vai perceber que aquilo que parece que é liberdade para nós é liberdade de obedecer o impulso da energia como ele vem. Aí quando vocês olharem as crianças, por exemplo, vocês já olhem assim. Tem um impulso. Vocês nem solidifiquem eles naquilo, porque aquele impulso agora é de um jeito, daqui a pouco é de outro jeito. Hoje eu estava mostrando para a Fábio como convencer o Henrique de alguma coisa. Aquilo, ele estava com decisões. Assim. Então ele estava lá no meu quarto, eu tinha que levar ele para a sala. Ele, não! Aí eu disse para ele, o Arthur pegou a bicicleta e chamou a Mel. Aí eu peguei ele no colo. Aí ele pegou a Mel. Por isso que nós vamos para a sala. Aí ele foi para a sala. É só uma brincadeira, entende? Tu não precisa dar razão nenhuma. Por quê? Porque é só tu mudar o impulso de energia no outro que ele abandona a rigidez em alguma coisa. Tu sabe que o piu-piu pousou no telhado, portanto nós vamos para a sala. Aí ele fica piu-piu, telhado. Aí tu, tu, tu, agora se disser para ele, vai para a sala sim. Aí ele, não vou para a sala não. Porque ele está só obedecendo a energia, ele não está nem com vontade de ficar, nem vontade de ir, não é esse o assunto. Entende? Ele está com uma energia correndo num lugar, aí tu move a energia dele. Aí, por exemplo, ele vai, vou fazer ele dormir. Aí ele diz, mimi, mamãe. Alguma coisa assim, né? Aí eu digo, eu vou te contar uma história. Aí o ratinho vinha pela estrada, aí ele, pum, pum. Aí pronto. É assim, aí tu movimenta a energia de um outro jeito, entendeu? Movimenta a energia de um outro jeito. É só isso. Por quê? Porque nós não obedecemos conceitos, nós obedecemos energia. É simples. Os conceitos ou as palavras, elas têm energia dentro. Aí quando tu fala a palavra, a energia começa a se mover. Se vocês olharem como é que a gente conta uma história é isso. A gente diz palavras que têm energia, a gente vai encadeando energia numa palavra na outra, numa palavra na outra. E é isso. É isso. Isso vai funcionar por um mês. Mas tudo bem, depois vai ter uma outra. É fácil. Aí quando tu olha que não funciona, tu cria uma outra. É simples. Mas também é muito fácil tu ir para uma crise de autoridade, né? Muito fácil. Isso não quer dizer que não seja bom de vez em quando experimentar essa crise de autoridade. Assim. Porque eles precisam, aí já seria o caminho tantraiana, eles precisam entender algumas coisas. Mas aí nós vamos indo. Só para vocês, eu estou dando um exemplo do processo. Aí com as pessoas é a mesma coisa. Às vezes nós tentamos introduzir a pessoa numa outra paisagem através da palavra. Então a gente diz, por que você não pensa de um outro jeito? A pessoa, não, eu quero pensar assim, não de outro jeito. Mas aí se, por exemplo, surgiu uma música, pode ser que a pessoa transite. Se alguém fizer uma performance, aí aquilo pode se transformar. Então existem todos esses métodos. Eu acredito que a gente deveria se capacitar em todos esses métodos. Eu estou agora só botando entre parênteses isso, porque não compete a essa parte. Né? Mas nós precisaríamos, como um método dentro do SEB, a gente precisa enriquecer esses processos e ultrapassar a limitação do processo conceitual, que ele é o mais lento e mais trancado de todos. É assim. Mas aqui, agora eu vou retornar ao tema. Estou falando sobre responsabilidade universal. Então, dentro de responsabilidade universal, eu falei sobre liberdade. Aí eu dei o exemplo esse de como que a pessoa, como um menino ou como um adulto, ele pode ficar preso a uma teimosia própria, assim. Eu não estou falando aqui de capricornianos, nem virginianos, nem, mas vamos deixar essa coisa, hoje eu não vou. Mas vocês entendem isso, né? Como a gente às vezes esbarra numa coisa dessas e não consegue escapar. E a gente tem a tendência a acreditar que liberdade é seguir aquilo. Agora, no, na visão budista, nós estamos introduzindo o conceito de liberdade associado à felicidade agora. Exercer as ações que são positivas para nós, que vão resultar em felicidade para nós, e vão nos livrar de sofrimento, isso é favorável. Agora, quando nós olhamos os movimentos em geral, nós vamos ver os partidos políticos, as administrações públicas, as coisas, tudo se movendo karmicamente. Assim. As universidades, por que a gente faz uma linha de pesquisa e não outra? Por que a gente ensina uma coisa e não outra? Aquilo é tudo determinado karmicamente, de um jeito que não tem essa coerência. Agora, para nós é muito importante no nível de responsabilidade universal, nível inicial, nós vamos precisar dar palestras por todos os lados, dizendo assim, há sentido a gente pensar que a ciência seria para produzir infelicidade para nós? pessoas, não, assim, se o saber são para a felicidade. Mas, assim, pelo menos 50% para o bem e 50% para o mal. Não, nada para o mal. Bom, então tá. Então a ciência, ela deveria se submeter a alguma coisa que diz respeito à felicidade das pessoas. Sim, com certeza. Então agora vamos olhar o que nós estamos fazendo. Ver se tem essa coerência ou não. Então cada ramo da nossa atividade, ou da própria atividade pública, a gente deveria olhar assim. Então é importante a gente perceber essa característica. Assim, né? Então, o conceito de liberdade, ele está ligado a isso. A nossa possibilidade de, na ciência, onde nós estivermos, na atividade que nós estivermos exercendo, aquilo está coerente com a felicidade e a superação do sofrimento. E a partir disso, eu vou conceituar uma expressão que está ligada à noção de responsabilidade universal, que é muito importante. Assim, a ação de responsabilidade universal potencializa a cultura de paz. Então, o objetivo central dos ensinamentos de responsabilidade universal é poder nos conduzir à noção de cultura de paz. Nós precisamos disso. As escolas precisam funcionar dentro da perspectiva de cultura de paz. O SEB funciona dentro da perspectiva de cultura de paz. Então, por que cultura de paz? Porque quando nós estamos felizes e nós aspiramos felicidade uns para os outros, isso é o estabelecimento da cultura de paz. Isso é a definição disso. Então, aqui surge um elemento a mais, que é a cultura de paz. Mas para nós entendermos esse elemento a mais, a gente precisaria introduzir a noção de como que a gente encontra a felicidade. Então, aí tem um outro tema, né? Que é como que a gente encontra a felicidade. Então, o processo da felicidade, ele diz respeito à felicidade a nível do corpo, a nível da energia, a nível da mente, a nível da visão de mundo, né? E a nível da natureza primordial. Então, vocês vão perceber que nesses vários níveis a felicidade vai se introduzir quando nós fizermos ações positivas para os outros, aquilo produz uma experiência de felicidade em nós. Se alguém faz uma ação positiva para nós ou nos dá alguma coisa, aquilo que a gente recebe pode se desfazer. Mas o fato de que nós fazemos, ou seja, aquele que faz, ele não perde a ação que foi feita. Isso é muito importante entender. Um dia eu fui na casa de alguém e ajudei a pessoa a limpar a casa quando ela estava doente. Eu nunca mais perco isso. Porém, a casa com certeza se sujou de novo. Talvez nem exista mais. Então, aquilo que eu faço de bom, aquilo que a pessoa recebe pela minha ação, ou seja, limpar aquele espaço, aquilo é uma coisa que se esgota, mas o fato de nós termos feito aquilo não se esgota mais. É quando nós encontramos a pessoa, a energia retorna. A energia retorna. Essa energia fluindo positivamente, nos empoderando, ela nos produz a experiência de felicidade. Vai reconhecer que as ações positivas que a gente fez, elas não só existem dentro de nós, mas elas passam a existir fora. Porque quando a gente encontra as pessoas, aquilo brota. Quando a gente encontra os lugares, a gente sorri. Então a cultura de paz, ela se estabelece num nível sutil, como uma paisagem, como uma visão de mundo. Quando nós andamos pelo mundo e vamos encontrando lugares que a gente já olhou positivamente, ou já fez uma ação positiva, já beneficiou pessoas, o que, que acontece dentro de nós? Nós vamos sendo invadidos por essa experiência. Então o mundo, ele começa a virar um lugar positivo para nós. Então é necessário que a gente exerça essas ações. Então, por exemplo, para as crianças é crucial que eles façam coisas positivas. Nós temos esses exemplos, como as crianças cruzam pela frente da horta. A horta está magnetizada. porque eles fizeram as tabuletinhas, porque eles visitam, porque eles fazem coisas, a horta está magnetizada. Agora, vamos supor que na horta, cada vez que eles entram, eles levassem um tapa, alguém gritasse com eles. Eles iam dizer, horta! Né? Então, a gente começa a entender como que os infernos são construídos. Eles são construídos pelos olhares negativos. Então, quando nós fazemos ações negativas, em algum lugar, a gente tem a tendência a não querer retorná-la. Se a gente faz ação negativa com alguma pessoa, ou a gente recebe uma ação negativa de alguém, a gente não está querendo encontrar aquela pessoa. Então, esse é um processo quase inconsciente. Nós operamos, aí a nossa energia, umas coisas nos atraem, outras a gente se afasta. Isso é montado através desse processo.